ao te ver andando em minha direção. Vou fazer de tudo só pra poder me conter. Olhando nos meus olhos, você não vai saber que eu amo você. E se eu toco em outra boca, já não tem sabor. Eu ganho 1 milhão de abraços, mas não tem calor. E nessa noite ando na lua sem rumo, eu tô desesperado e à procura de um novo amor. E nessa raiva e ódio dentro do meu peito, pra não ficar sozinho eu arrumo outra ilusão. E acabo só fazendo mais alguém sofrer. Me desculpa se eu não presto, aprendi com você. Me preparo dia e noite pra não chorar. Não sei qual vai ser a minha reação ao te ver andando em minha direção. Vou fazer de tudo só pra poder me conter. Olhando nos meus olhos, você não vai saber que eu amo você. E se eu toco em outra boca, já não tem sabor. Eu ganho 1 milhão de abraços, mas não tem calor. E nessa noite na rua sem rumo eu tô, desesperado e à procura de um novo amor. Nessa raiva e ódio dentro do meu peito, pra não ficar sozinho eu arrumo outra ilusão. E acabo só fazendo mais alguém sofrer. Me desculpa se eu não presto, aprendi com você.